Delta Do, Delta Papa Delta. Sim, a gente está passando Duna em aproximação para pouso, reduza a check o trem, chame a torre 1186, Delta Papa Delta. 186, obrigado, boa noite. Salvador, bom dia, azul 4220, passando 230, descida ao mundo 50, chegar na máquina. Azul 4220, esse é o controle. Ajuste agora, 1096, desça para 2000 pés e voe direto Duna para o ILS. Você desce para 2000 pés, ajustado 1096, direto Duna para o ILS da 10 azul 4220. Voo 9061, é o solo Salvador? Prossiga, Salvador. Afirmativo, só confirmando 18 minutos para o fechamento da pista, tá ok? Sim, está tentando agilizar o máximo aqui, grato. É, fecha 1, fecha o e reabre que horas? Reabre só 3 horas depois, às 07h15 Zulu, ou seja, 4h15 da manhã. Sim. Tá ok, a gente está tentando agilizar o máximo, vai dar tempo. Afirmativo, a pista 17 vai estar disponível, mas não sei se pela performance da sua aeronave será possível a decolagem. Não, não. Boa noite, é Papa Romeo Delta, Papa Delta. Taxi via Alfa, chame antes da Juliette. Taxi Alfa chamará antes da Juliette, o Delta, Papa Delta. Papá Delta, Papá Delta. Por orientação do IFR, você deverá prosseguir para o pátio 4, porque o pátio 3 está indisponível para o pernoite, tá ok? Cliente, pátio 4, Delta, Papá Delta. O senhor vai precisar de viatura para desembarque dos passageiros, que a gente já coordena aqui com o pessoal do IFR. O atendimento vai ser pela guia, senhora. Ciente. O Delta Papa Delta está aproximando aqui da Juliette. Delta Papa Delta, todo ingressado ingresso via Juliette, contorne o terminal de passageiros e chega na Lima. A gente vai na Juliette, contornar o pátio e chamar na Lima. O senhor conhece o aeródromo? Negativo, senhora. Estou mandando aqui pela carta digital. Ok, então ingresse aí na sua próxima esquerda, vai taxiar em frente e à sua direita você vai avisar os portões. Portão 5, 6, 7, pode prosseguir em frente e você logo vai ver terminar o contorno aí desse pátio, você vai ver uma taxiway em frente a Lima, perto das obras. É lá que você vai me chamar, tá ok? Ok, tá na frente, obrigado. Salvador, o 19061 para o curso de acionamento, está no box 8. Só aguardando mais alguns instantes para o seu pushback. Estou com a aeronave cruzando o pátio nesse momento. Já está quase passando a retaguarda. Aguardo. O 9061 não puxa acionamento autorizado, chama pra ir neste táxi. Sim, chamada para o táxi, o 9061. Delta Delta, Papa Delta, táxi em frente, na táxi que está à sua frente, após primeira direita e após primeira esquerda, adentre a pista e táxi até o pátio 04. Sim, a gente vai pegar Lima, primeira direita, primeira esquerda, pátio 04. Afirmativo, correto. Sim, obrigado. Positivo. Não, não, é o 366. Delta Papa Delta retornando. Prossiga. É primeira direita, primeira esquerda, cruza a pista ou taxia pela pista, tá? Pode taxiar pela pista. Tráfego único nesse momento, na pista 1735, na próxima esquerda, já vai cruzar Quebec e vai ingressar na pista. O pátio que o senhor vai ver à sua frente é o pátio 5. Depois que o senhor entrar à direita via pista mesmo, você vai pegar a primeira esquerda, que é o pátio 4, que é o segundo pátio. Para o táxi do voo 9061, no táxi 108, 4 horas e 3, ao certo do avião. Táxi, pátio, Índia, Alfa, ponto de espera, chame torre 186, ajustado 1015. Pátio, Índia, Alfa, ponto de espera 186, 1015, voo 9061. Delta, Papa Delta, só informando, pátio 4 está à sua direita, e 66 pátio da frente à sua direita. Sim, a gente está levantando uma pista agora, Delta, Papa Delta. Matheus, tem livre táxi lá, provavelmente já vai ter tudo apoio de som, tá ok? Tá, já, muito obrigado. Tô, boa noite. P556. A torre acaba de me informar que fecha 1028-0415. A partir desse horário, só na pista 17. Vai ser após o fechamento da pista, só vai ter que pousar na pista 17. equipe 5556, o senhor vai cancelar as instruções anteriores dadas por esse controle, vai voar para Simbra, descer para 2000 com 1016. Em breve eu vou questionar a possibilidade de a mudança de regra de voo de instrumentos para visual para que o senhor possa pousar na pistão 7. Positivo. Paulo Salvador, bom dia, Azul 4220, livrou na sua disposição. Azul 4220, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliet, portão 3420. Ficou o 9061. O 9061 é o controle, contato radar. Pode voar direto, Leda? Após 2000. Após 2000, Leda. 9061. Prossegando. Poderia coordenar na presente fila de bridge? Anotei a solicitação, Gol 9061. Firme? Aguarde. Escuta. Gol 9061 autorizado. Manda o bridge, Gol 9061, obrigado, senhor. P5556, está 5 milhas para cima, já tem condições de mudar de regra para seguir visual para pistão 7? P5556. Ok, já está visual e muda de regra agora 0419, prossiga visual a 1500 pés para pousar na pista 17. Trip 5556, já vista a cabeceira 17. Sim, a gente chama a torre. 1186, solicite instruções para ponto. 1186, 340. O 9061, chama Recife, 1251. 251, boa noite. 5556, táxi autorizado via pátio principal até o portão 08.